céus e mar, Deus que fez também, fez a nós. Luz, trevas revezam de noite, a voz do grande rei soprou, cursou o rumo dos ventos, firmou a terra e tudo que há em movimento. A causa, a razão, o efeito, o cenário, o show, que o que era bom, do melhor, fez por nós, logo após descansou. Adão e Eva sem estresse, solidão, paraíso, quebra do princípio, a maldição que cês querem. Consolândia, paixões sem limites, carne, festa, prazeres diversos, convite, a mesma sedução que fez prostrar as multidão desde lá. Conspira, joga irmão contra irmão pra apavorar. Mundão e crise, os confrontos, mão pé de guerra, uns pede socorro, outros nem mortos se entregue. É tiro e queda, sem Deus, assim cresce os monstros. Eu sou mais eutro, ha! Soberba precede o tombo, então não vai, não vai pagar pra ver que cê perde. Andar pra trás sete vezes mais, sofre os rebeldes que investe na loucura seca, que nem a relva não vai ter trégua. Ah, que Deus que dita as regras, paz e graça, proteção pros irmãos, segue a saga, pros que tão no mundão, salvação. A cara é de espancar o vilão que ataca a nossa geração. Isso é calvário, sangue não foi derramado em vão. Paz e graça, proteção pros irmãos, segue a saga, pros que tão no mundão, salvação. A cara é de espancar o vilão que ataca a nossa geração. Isso é calvário, sangue não foi derramado em vão. Dilúvio que nasce, um novo tempo embaça, atmosfera que mata, melanina, prata e fumaça. Nós erramos, e o que que sobrou? Pouco amor, lamentar o que se foi, Jesus chorou. Culpamos Adão e Eva, quem diria? Comemos mais de 7 frutos proibidos por dia. Se faz a luz dentro do calabouço do aqui jaz do maligno, é ovelha no meio de lobos, que são milhões, preso, inibidos, preocupados com dinheiro num sistema de um mundo falido. Diversão, louco, entretenimento, show da fé, só mais um que engrupiu quem assiste atento, que faz refém de um sistema sagaz, onde o sangue do teu próprio irmão te faz correr mais. Anos atrás, falsos sonhos, desejos, jorraram lágrimas que infelizmente ainda vejo, que são cobertos por tantos canais abertos de programas que te julgam o que é certo. De lar em lar, com domínio geral, te alimenta sutilmente um conhecimento do mal. Que tal? Mais um jovem violento caminhando sobre a terra num lugar que enterrou seu talento. Que te medem os pés à cabeça, jardins do Éden com ouro e turquesa. Esqueça a realidade do mundo incessante. Ver almas perdidas tingidas de vermelho sangue. Plano perfeito após ano 2000, que é piloco atolado. É assim lá do sul, paz e graça, proteção pros irmãos, segue a saga, pros que tão no mundão, salvação. A cara é de espancar o vilão que ataca a nossa geração. Isso é calvário, sangue não foi derramado em vão. Paz e graça, proteção pros irmãos, segue a saga, pros que tão no mundão, salvação. A cara é de espancar o vilão que ataca a nossa geração. Isso é calvário, sangue não foi derramado em vão.